Controle, voo 1925. Boa tarde, Gol 1925, contato radar, vou para o nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, 1925. Portugal 022 to Lisboa, clear to level 370, departure runway 10 at 13, call left turn to Uca, departure and repass transition via Azul 10 to Natal, and then according to your flight center route. Salvador departure 120 Lisboa 8, power 1186, it's called Pax 4, 50. Portugal 022. Sondo 2, está autorizado a final de procedência, eu segue agora para o número 2, deixa para 2000, ajuste 1020. 2000 com 1020, número 2, 611. Gente, vai tchau, tchau. Frequency 120.8, tower 118.6, blocking 5450. Portugal 022, correct, it's not ready for startup and pushback. Local. Salvador, passagem 9-1-4-4-2-2-3-0, do Cris, confia. Transporte é o 9-1-4-4? Afirma. Azul 9-1-4-4 para Recife, autorizado nível 370, decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle Salvador 1-2-0-8, torre 1-1-8-6, aciona 5-4-3-7. Azul 9144. Sim, autorizado, nível 370, Recife. Azul 9-0, convertida para decolar, Puca, São Caju, 208, Campanha 226. Azul 9144, para Azul 9144. Azul 9144, com a resta de campo para Spectre. Azul 9144. Triple 54 no 5. Triple 54 no 5, transporte? Afirma, tchau. Triple 54 no 5 para Ilhéus, autorizado nível 140. Decola da pista 10 na primeira curva direita na saída da Leda, após Leda direto Ilhéus. Controle Salvador 1208, Souza 18, decimal 6, aciona 0275, preciso 4 no 5. Gol 601. Gol 601, chama agora a torre 1862, tomou pose. 1862, é grato, até daqui a pouco. 1862. Correto, subi para. Puxa, vai que você não me engana. Para o 601, a uma milha de cima, está embaixo, está travado. Gente, continue a aproximação, pista no zero, informa da direita, está livre. O vento no 30 graus, 10 nós, chuva leve, o teto em torno de 600 pés. Reporte visual com a cabeceira, gol no 601. Portarei visual com a cabeceira, guardando a autorização, gol 601. O meu, Mike Charles, identifique, chegada a Mari. Desça para o nível 050. 050 para o lateral, chegada Mari. Pode voar no rumo da posição Mari, senhor. Autorizado o staff, o Mike Charles. Melhorou, hein? Staff, então o Papa Romeu Mike Charles. Terra Hotel, Solos 25, libera a direita, chame Solos 1219. Escuta. O controle solicitou que a saída fosse modificada para Coral. Saída Coral e após direto. Coral, após Fidel. Obrigado. Solo, boa tarde. Papa Romeu Mike, Terra Hotel, livrou. Lancer Hotel, Alfa Kilo, Pátio 3. Atenção, é seguir para o Pátio 4. Cliente Lancer Hotel, tem livre táxi via Alfa, ingresso via Juliette para o cruzamento do Pátio 1 e após Lima e Mike. Chame na Quebec para o ingresso da 507, Lancer Hotel. Alfa Juliette, cruza o Pátio 1, Lima Mike, chama para o cruzamento da 107, o Mike Hotel. Autorizado, comitante, boa noite, 5:30. Fala, 091, capitão, solicita acionamento na posição 2024. 9144, sim, solicitando acionamento na posição 2024. Reporte pronto para o Pushback. Salvador, patrulha, 01. Patrulha 01, Salvador. Via litoral, ultrapassou o passo na sua escuta, para a aproximação para o hangar da Polícia Militar. Sente patrulha 01, vento 140 graus com 8 nós, mantém a linha do litoral, reporte no farol de Itapuã, patrulha 01. No farol vai reportar o patrulha 01. Qual tipo da aeronave? Helicóptero, um Bravo 407, é isso? Afirmativo, poderoso 407. Sente. Alô, pesador, no 612. Vou no 612, completa a aproximação, chame a torre 1862, eu tomo fogo. 86, boa. Golf Delta está autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés. Descendo para 2 mil, Golf Delta. Gol no 601 no seu solo aos 28, libere pista direita e chame solo na frequência no 219. Direita ao 219 no 601. Patrulha 01 é a Torre Salvador. Ok, temos duas opções. O senhor efetuar pouso na 35 ou manter espera aí no farol de Itapuã, aguardando os pousos na final da Nozela para prosseguir direto para aquele pátio, sobrevoando aí a pista no 7. Confirme. A gente aguarda direto para o pátio. Certo, então mantendo sobre o farol de Itapuã, aguardando para prosseguir para o hangar da Polícia Militar, o Patrulha 01. Conhece o aeródromo de Salvador? Certo. Romeu 2, boa noite, vai passar onde acerta, passar travado. Romeu 2, boa noite. Continue na aproximação, teto estimado em torno de 600 pés, chuva leve, o vento 130 graus, com meia dúzia nós. Informe visual com a cabeceira. E informação de tráfego, temos o helicóptero aguardando sobre o farol de Itapuã, fica à direita do curso, não interferirá com a sua aproximação. Provavelmente receberá informação de queda do tráfego. Excelente, Romeu 2, repassar visual. Patrulha 01 mantém espera no setor com curvas à direita, aguardando instruções para prosseguir direto para o pátio do Greer. 01 com curva à direita, vai. E agora 10019, informe no localizador. Ok, doutor, está autorizado para o Papa Romeu, Romeu Maestiano, final do ILS, X-Ray da pista 10, desce para 2000, ajuste 10019. Lima Golf Delta está passando dono agora, completa a aproximação, chame a torre 1862, tem uma voz. 1862, braço. Salvador, Papa Mapai, Lima Golf Delta, para conduzir. Lima Golf Delta continua a aproximação número 2 para pouso. Vento 140 graus com meia dúzia nós, chuva leve. Teto agora estimado em torno de 800 a 900 pés. Ajustou com 800 pés, 612. Livre pouso no 0140 graus, com 629, gol 1612. Livre pouso, 1612. Salvador, Mundial, sendo ponto de espera da 10, sobre 1186, ajuste 10, 19. Boa tarde. Ono 601, pegando o início do táxi do tráfico da companhia, ingresso via Juliette 24. Gente do tráfico, prossegue via Juliette 24, é 601. Azul 9144, fazendo tempo de sol para guardar passagem de até R72 da Trip no táxi após a licença do Chibé. Trip, confirme novamente POB autonomia alternativa. 5219, confirme POB autonomia alternativa. 40 POB, 4 horas e 20, alterna Salvador. 5219, táxi via Pátio 1 no Índio Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1 no Noite, ao meio, ajuste 1019, boa tarde. Pátio 1, Índio, a ponto de espera chama a torre, 35219, obrigado. Solo TP 5415, Pátio 3, para o pushback pelo Metrópolis. Autorizado, pushback pelo Metrópolis, para o táxi 35415. 5415, livre, via para trás. Solo Salvador, boa noite, gol 1612. Uno 6112, táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, no 6112. Salvador, patrulha 01. Patrulha 01, avista a aeronave na curta final da 10. Afirma aqui, está autorizado após a mesa de upgrade. Ok, está autorizado para seguir o cruzamento, a retaguarda da mesma, com segurança, direto Graer, o vento 150 graus, 612 nós, reposta de solo controlado, patrulha 01. Reposta na controlada 01. Oito, observa a passagem da aeronave, após a linha e mantém pista 10. Para o táxi 5415, está com total de 64 pessoas a bordo, autonomia é de 4 horas e 10, alterna a sala 5415. 5415, táxi até a saída do pátio 3. Aguardando para ingresso no pátio 1. 5-4. Copiado, frequência livre, solo 35, patrulha 01. Lima Golf Delta, solo 35, livre à direita, livre à chama 12119. Boa tarde, da 3567, Brasília. Da 3567, no SWAP. Da 3567 para Brasília, autorizado nível 360, via pêndulo 7. Decolagem da pista 10, com primeira curva direita. Na saída, arbor, transição elétrica. controle Salvador, 120.8, Torre 18.6, estaciona 5465, trip 5, confirmando trip 3567. Lima Golf Delta, taxi via Alfa, mantém antes da taxi Juliette. Para a série parte 3, 354, não tem? 354, no 5, vai aguardar início de táxi do tráfego da Azul à frente. E seguir com o número 2, está ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-8-6, ajuste 1-0 no 9. 354, no 5. 354, no 5. Obrigado. Controle de Salvador, 856 da Gol, decola na Puca. Gol, Gol, 856, contato radar, subiu para o nível 390. 390, direto no 856 da Gol. No 44, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-9, uma boa noite. 0-9, Alfa, Índia Alfa, 2-6, ponto de espera, obrigado. Gol número 1-2, posso passar a GTR da Trip, ingressa via Juliette, gate 02. Posso Trip, ingressa via Juliette, 02. Trip 5209, vento 150 graus, meia dúzia nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 5209. No, o azul 9144 ali, mantém 1-0. Confirmando, o azul 9144, o posto aéreo está autorizado a alinhar e manter na 1-0. Negativo, Lima Golf Delta, cruzamento do Pátio 1, no Lima, mais chame na Quebec, para cruzamento da Pátio 7. Controle Salvador, trip 5219. Controle trip 5219, contato radar, saída Arbor, sua para o 200. 200 na Arbor, 5219. Estabilizado no curso do localizador, destino 0, Romeu Mike Charlie. Romeu Mike Charlie, completa a aproximação, chame a torre 18612, torre informou operação visual. Tá ok, 18612, obrigado, até já, senhor. Romeu Mike Charlie. Chame a 6143, operação visual, está livre a final do procedimento, informe estabilizado. É, chamar ela estabilizada, 6143. Romeu Mike Charlie. Romeu Mike Charlie, boa noite, continua a aproximação, reporte externo. Vai, reportar externo, Romeu Mike Charlie. Azul 91144, vento 150 graus, 5 nós, livre decolagem 10. Autorização Galeão, nível 360. Webjet 3720 para o Fábio. Afirmativo. Webjet 3720 para o Galeão, autorizado o nível 360. Decolo da pista 10, com primeira curva direita. Na saída da Eulinda Bridge, Upper 10, Smart, direto Lúcio, direto Barbacena. Controle Salvador, 120.8, Torre 18.6, aciona 547, Webjet 6720. 6720, aprovado no nível 360, da 10, primeira direita, da Eulinda Bridge, pelo volume 0, Smart, Lúcio, Barbacena. Controle 208-862-5475. Objeto 3720, tem para fugir pelo menos. Obrigado. Quarta, cola cruza 2000 para 370. Boa noite, Azul 9144, contato radar, vou para o nível 370, saída PUCA. PUCA 370, avião 944. Passaria 2231, Luciano? Firmativo, tá pronto, Cota? Tô pronto, Cota. Cadeiro 2231 para Barreiras, autorizado nível 200, via Whisky 42 até Lapa, capaz direto. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda na saída Momo, transição VACAP. Controle Salvador 120.8, torre 18.6, aciona, confirmando, aguarde a confirmação do transponder, cadeiro 2231. Estou aguardando por enquanto autorizado 200 para Barreiras, na Whisky 42 até Lapa, depois direto. Subido a Momo com transição WhatsApp 208, controle de saída 2186, você escuta para o transponder. Confirmando, é 5404 transponder, portaria 2231. 5404, WhatsApp. Chame pronto para o estacionamento, portaria 2231. Chamarei. Autorizado filme táxi, estão 3567. Gol no 856, chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 2085, 12545, obrigado. Foi hoje na 6314, só confirmando a pista seca. Que a pista no primeiro terço encontra-se úmida, mas após está molhada, ok? Ok, obrigado. Meu Mike Charlie, aguardinho. 0 graus, 6 é nóis. Livre pouso no zero, confirma o trem. Pode ser, travou. Copiado. Livre pouso. Pouso autorizado, pistão 0614. Juliette, Romeu mais tarde. Trip 54 no 5 após a Avianca, a linha mantém pistão 1-0. Azul 91144, chame Recife, frequência 12685 e o terminal 12545. É, 2685 é a secundária. 12545, por voo. 2545, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, gol no 273, identifique. Chegada bom, filista para 4 mil pés, 2-0-2-0. Vento 1-30 graus, meia dúzia nós, livre decolagem de trip 5-4-1-5. De alta no ponto de espera da 1-0, torre 1-noite, decimal meio, ajuste 1-0-1-9, uma boa noite. Baixo alta. Boa noite, 6143, quebrou. Chamé 6143, taxi Alfa Juliette 209. Alfa Juliette 09. O Romeu Mike Charlie vai aguardar a passagem de Airbus 320 da TAM, táxi após ingresso via Juliette para o cruzamento do Pátio Uno e taxi Lima Mike. Chame na taxa Quebec para o cruzamento da pista 17. O meu Maicá. Tribo 5415, ele falou 50, controle 1208. 208, boa noite. Tenha me escutado. Tribo 5415, contato radar, saída coral, chegou para o nível 1 no 4-0. Coral subiram 400, o senhor senta da presente, senhor, deve estar formações, curvar à direita aqui, deve estar formações na frente coral, possível? Autorizado, vou direto coral, 3495. Centro, 3, 8, 9.